pensam voltar amanhã aqui pela Clube de Guarda-Roupa. Vitor, essa versão dos anos 70, Pernambuco, Novo Clube de Pernambuco, Ufia, Recife. A qualquer hora, em qualquer parte, a notícia pode acontecer. E onde está a notícia?